pois o que eu não posso fazer, o Senhor faz por mim. Amém, que responsabilidade, hein? Deus seja louvado por pessoas como a senhora, viu? Deus abençoe. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Mateus 6:19-23. Mateus 6:19-23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntais para vós tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for limpo, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é trevas, quão grandes são as trevas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto digno de ser lido mais uma vez. Eu repito, Mateus, capítulo 6, versículo 19-23. É uma parábola. Parábola do tesouro imprescível, calcada numa ideia corrente no judaísmo. Os judeus, como nós, acreditamos que existe um tesouro celeste que não está sujeito à corrupção. Que as boas obras acumulam crédito e que no dia final elas aparecerão. Por isso, se você lembrar, no Antigo Testamento o velho Tobias aconselhou seu filho a dar esmola segundo suas posses, ser generoso com os pobres, partilhar na carência. Assim, disse Tobias, acumularás tesouro no céu. Jesus, de fato, nos afirma que juntaremos tesouro no céu mediante nossas boas obras. E no Sermão da Montanha corresponde a atitudes, de fato, de bondade, de amor, de perdão, de solidariedade. É interessante perceber também nesse texto que ele fala: a lâmpada do corpo são teus olhos. Presta atenção, sacristão, por favor, chama a atenção do povo aí. Ei, filho, filha, se nossos olhos forem limpos, ficaremos cheios de luz. Mas se o nosso olhar é ruim, ficaremos em trevas. E é verdade. Dependendo do olhar que você lança sobre uma coisa, sobre um objeto, um fato, se o olhar for ruim, ele distorce. Faça-nos santo, Senhor, porque sois santo. Faça-nos bem-aventurados, porque sois o bem-aventurado. Faça-nos, Senhor, acumular um tesouro imperecível. O tesouro espiritual de boas obras, antecipando esse reino, Senhor. Desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus. Escutou? Ser sal e luz e gerar Cristo Jesus. Humanidade. nos consagrou, um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade. Deus nos amou, para ser sal e Deus nos escolheu, Deus nos quer discípulos. Hoje somos esse povo. Queridos filhos e filhas, nós somos esse povo amado. Vivamos na luz, vivamos no bem, falando em coração de Jesus. Mande as suas intenções pelo correio, mande as suas intenções pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br. Ligue na rádio 0 operadora 41 3221 6070. Sede santos, sejamos santos, Senhor. Senhor Deus, abençoai, santificai aqueles que mais precisam da graça santificante. Abençoai, santificai os teus filhos e filhas. Abençoai a água pela efusão do Espírito Santo. Abençoai a água pela efusão, e que essa água bebida nessa sexta-feira afaste-nos do mal. Eu quero ser santo, Senhor. Eu vou ser santo com vossa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus.